És cruel, meteste a tua filha no bordel. É por causa que está nisso com cordel. És cruel, és tarado. Pintaste o sexo cor de arrebuçado. No circo tu serias um enxado. És tarado. Não sei onde vais parar. És ignóbil. Não sei qual é que está o teu móvel. És um reciclado de Chernobyl. És ignóbil. És vaidoso. Meteste um pompom na tua franja. Sabes que ainda ali é uma criança. Até ao fundo, não sei onde vais parar. És obtuso. Lavas a tromba com água do uso. Teu nariz é como um parafuso. És tarado. És obsceno. Os teus olhos destilam veneno. Encharcas-te com vinho do reino. És cruel. És um porco imundo. Quando queres vais até ao fundo. Não sei onde vais parar. Não sei onde vais parar. Não sei onde vais parar.